Eu tenho orgulho de ser caipira interiorano mineiro que se identifica com as modas do Tião Carreiro, com os pagodes sertanejo que rola na minha vitrola, que toca meu coração através do som da viola, dedilhada pelo talento nascido em Minas Gerais, que me traz inspiração pra essa canção que me faz sentir orgulho do meu povo, minha terra, minha cultura, meu sotaque, minha raiz, minha tradição e minha música, orgulho. Caipira tá no dançado, catira tá na donzela singela que na janela suspira, vendo a alvorada passar na rua mais uma vez, aumentando a sua vontade de ir pra folia de rei. Isso é cultura, tradição mineira que não se acaba, cultivada por várias famílias de Uberaba e respeitada por esse MC aqui que se inspira. E tudo isso que me faz sentir orgulho caipira. As I carry my load, 'cause I had a dream about a rainbow.